campeão que nasceu para ganhar. Agora minha gente, André e Dudu vai falar. Se um tricampeão que nasceu para ganhar. Seu nome é Ayrton Senna, ele era um corredor. Tinha muita humildade, muita paz e muito amor. Fazia das corridas a sua profissão, com um sorriso no rosto e muita animação. No seu dia comum era um cara normal, quando entrava na pista era um cara animal. Ele corria com vento, isso não era comum, era mais um brasileiro na tal de Fórmula 1. Agora minha gente, André e Dudu vão falar. E um tricampeão que nasceu para ganhar. Agora minha gente, André e Dudu vai falar. De um tricampeão que nasceu para ganhar. Mas naquele domingo que parecia normal, o nosso Ayrton Senna, ele não tava legal. Será que tava pensando no que tinha acontecido? Um acidente na pista que antes tinha ocorrido. Quando eu assistia pela televisão, lidei com aquele choque, doeu o meu coração. Ninguém não acreditava no que tinha visto. A vida do nosso Ayrton estava por um risco. Agora minha gente, André e Dudu vão falar. De um tricampeão que nasceu para ganhar. Agora minha gente, André e Dudu vai falar. De um tricampeão que nasceu para ganhar. Ele era maneiro, ele era nosso irmão. E tivemos que perder o passe tetracampeão. Mas continua correndo na nossa imaginação. Não vai ser fácil esquecer o nosso campeão. Fizemos esse rap pra curtir o dia inteiro. Lembramos do Ayrton, era mais um brasileiro. Deixamos um recado pra juventude curtir. Eu sou o MC André e eu sou o Dudu MC. Agora minha gente, André e Dudu vai falar. De um tricampeão que nasceu para ganhar. Agora minha gente, André e Dudu vai falar. De um tricampeão que nasceu para ganhar. Ele era maneiro, ele era nosso irmão. E tivemos que perdê-lo pra ser tetracampeão. Mas continua correndo na nossa imaginação. Não vai ser fácil esquecer o nosso campeão. Fizemos esse rap pra curtir o dia inteiro. Lembramos do Ayrton, era mais um brasileiro. Deixamos um recado pra juventude curtir. Eu sou o MC André e eu sou o Dudu MC. Deixamos um recado pra juventude curtir. Eu sou o MC André, eu Dudu MC. Deixamos um recado pra juventude curtir. Eu sou o MC André, eu Dudu MC.